A equipa, penso que apresentou uma organização muito positiva. Temos um grupo totalmente novo e creio que neste espaço de 5 semanas já apresentámos algum trabalho de qualidade. De alguma forma o jogo esteve um pouco amarrado na primeira parte, ainda que o Alverca tivesse mais bola, creio eu, foi a sensação com que fiquei, mas controlando ainda as passos, saindo em transição e procurando por vezes tendo iniciativa para assumir o jogo. As grandes oportunidades da primeira parte creio que são nossas, do rival, do Isabelinha. O Alverca tem uma situação de perigo de meter-se após o cruzamento, mas pouco mais. Depois, na segunda parte, entramos muito bem, fizemos o golo através de uma situação que a trabalhámos durante a semana. Ficámos muito, muito felizes por isso. No entanto, a questão do golo ter sido pouco tempo depois, eu penso que mexeu um bocadinho com a equipa. A equipa é uma equipa jovem, mas que tem tudo para crescer, jogadores com potencial. E no quarto de hora seguinte ao golo do Alverca, eu penso que de alguma forma ficámos desorganizados e um pouco perdidos no campo, naturalmente. Tivemos força mental e capacidade de organização para resistir. Percebemos que o Alverca estava superior no jogo naquele quarto de hora e voltámos a ficar por cima no jogo, a ter situações de transição e com perigo. Criámos de novo a oportunidade por parte do Jeremy, creio que há outra do Walter, e depois a acabar temos a grande oportunidade do jogo, que é uma grande qualidade que desperdiçámos. Dois de crescimento, faz parte, o rival é um jogador jovem, tem a minha confiança, já transmiti ao grupo no balneário a próxima oportunidade ele irá bater, portanto faz parte. Foi pena, podíamos ter ganho, podíamos ter conquistado 3 pontos contra um adversário muito forte, uma equipa bem trabalhada. E no fundo acaba por ser um jogo que nos deixa satisfeitos. É um ponto, queríamos mais, mas acho que foi muito positivo o nosso jogo.